marzi e deixa a sua assinatura de sol na cara como uma pintura de cal. Abrindo a janela o frio, a memória esqueceu no momento em que o peito apertado escreveu no vidro gelado a vapor uma frase perdida de amor. Eu juro que posso ouvir daqui a espuma da onda em azar que rola na areia antes de adormecer. Juro que posso ouvir daqui o som do gingado que faz aqui andar a sereia no mar até o amanhecer. Aqui, estando o mar tão longe de mim, eu escrevo o meu nome assim, aqui com chãs, búzios, gaivotas. Não tem barco atracado na areia, não tem camarão dormindo na onda, não tem ritual sagrado para os deuses, não tem cruzeiro do sul, seis da tarde do sol no azul. Eu juro que posso ouvir daqui a espuma da onda em casa que rola na areia antes de adormecer. Juro que posso ouvir daqui o som do gingado que faz aqui andar a sereia no mar. Eu juro que posso ouvir daqui o som do gingado que faz aqui andar a sereia no mar até o amanhecer. Sei que no chão ficou escrito como um sinal na mão. Bastou um punhado de sal. No chão ficou escrito como um sinal na mão. Bastou um punhado de sal. Só sei que no chão ficou escrito. O som do gingado que faz aqui andar a sereia no mar. Eu juro que posso ouvir daqui o som do gingado que faz aqui andar a sereia no mar até o amanhecer. Yeah.